está procurando, mas o que quer transbordar e já está derramando glória sobre este lugar. Quem quiser ser renovado, comece a glorificar. fique ligada. Muito fogo vai descer. Até o crente gelado vai ser cheio de poder. Aqui tem glória, glorifica e vão. Tanta glória, eu vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. Só ouço glória, glória que toda a igreja faz o que é glória lá. Tanta glória, eu vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. Tanta glória, glória que toda a igreja. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. E vai operar. É só você glorificar. Deus abençoe.